os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Vamos levar você a um passeio pelo tempo através da música. Estes e outros grandes sucessos agora. Jamais levados a sério durante os anos em que estiveram em atividade, as melodias pop dos Monkees finalmente foram reabilitadas. É difícil não sentir traços do grupo ao ouvir Wizard e Fountains of Wayne. Realmente, eles foram pré-fabricados pelos produtores de televisão. O grupo foi criado em 65 pela rede americana NBC, que estavam atrás de atores para fazer o papel de banda em um seriado moldado nos filmes feitos pelos Beatles. Várias pessoas foram testadas. Para escolher os futuros astros, os produtores colocaram no jornal um classificado pedindo 4 loucos entre 17 e 21 anos. Apareceram 437 candidatos. Tiveram uma série de TV entre 66 e 68. No final, os escolhidos foram Dave Jones, Peter Tork, Michael Nesmith e Mick Dolenz. Inicialmente, o repertório do grupo era escrito por hitmakers como Neil Diamond. A banda era proibida de tocar em seus próprios discos, o que não impediu o grupo de se tornar um dos mais populares dos anos 60. O seriado fez um enorme sucesso e puxou as vendas de álbuns e compactos como I Am a Believer, Monkees, Team from the Monkees. Come back, baby, don't you leave me. Here we come, walk down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees. People say we're monkeying around, but we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we're monkeying around, but we're too busy singing. Put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Oh. Any time or anywhere, just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? People say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. What's that? Beatles, Love Me Do. 1962. Happenings, See You in September. 1966. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Bye-bye, so long, farewell. Bye-bye, so long. See you in September. Bye, baby, goodbye. Say goodbye at the stage. Bye, baby, goodbye. 68, sua versão de I Heard a Trog de Grapevine tornou-se o maior sucesso da Motown. Seu primeiro álbum, Together, era uma coleção de duetos com Mary Wells. Contudo, Tammi Terrell foi sua melhor parceira, com quem gravou em 67 os hits Ain't No Mountain High Enough, Your Precious Love e Ain't Nothing Like the Real Thing. Marvin Gaye, My Heart Rock de Grapevine. 1967. Watching football, yeah. Huh? Ellie Mae, she's out with her girlfriend. Huh? I said what? Really? Okay, baby. I took it over. Okay, okay, thanks a lot. Supply, All Out of Love. 1980. To come back and carry me home away from these

Yahoo! Agora é a hora da música country. Tim O'Brien, Forever Young. Versão country. A crítica também ficou impressionada com aquela voz rouca e a performance sensual da moça, que cantava blues como nenhuma cantora branca havia feito até então. No ano seguinte, a banda lançou o álbum Cheap Thrills, que foi um recorde de vendas. Janis Joplin iniciou sua carreira solo em 69. A rapidez com que ficou famosa talvez tenha sido um tanto violenta para uma personalidade tão instável. Janis passava da euforia ao desespero, bebia demais e usava heroína. Chegou a ser processada ao dizer palavrões em um de seus shows. Janis Joplin, Try Just a Little Bit Harder. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I said try. Extreme, More Than Words. 1991. Assim como The Replacements, o Goo Goo Dolls especializou-se em garage rock, amargando por quase 10 anos até que estourassem com a canção Name, de A Boy Named Goo. Formado em 86 em Buffalo, Estados Unidos, por Rob Dakak no baixo e vocais, John Zesnick na guitarra e vocais e George Tutuska na bateria, o Goo Goo Dolls ficou conhecido no começo dos anos 90 por seus covers Down on the Corner, do Creedence Clearwater Revival e I Could Never Take the Place of Your Man, do Prince, do álbum Hold Me Up, de 90. Goo Goo Dolls, Hate This Place. Tyler, Total Eclipse of the Heart, 1983.

brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend, when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, baby, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Formado no início da década de 90 em Orlando, Flórida, Estados Unidos, o quinteto vocal Backstreet Boys é composto pelos primos Kevin Scott Richardson e Brian B. Rock Littrell e os amigos Nicholas Gene Carter, A.G. McLean e Howie D. Idealizado pelo magnata da aviação Lou Pearlman, que queria fazer uma boy band nos moldes do New Kids on the Block, o grupo é reconhecido primeiramente na Europa. Em 94, o quinteto assina um contrato com a gravadora Jive Records, com sede em Londres. Mas o sucesso só tem início em 95, quando o single We've Got It Going On torna-se um hit na Alemanha, ocupando posições de destaque em paradas de outros países europeus. Backstreet Boys, I Want It That Way. 1999. Yeah.